viaja, não firma. Renê na produção, Tele no beat, CTS, Jeff, Seche Ita Neguinho. Isso é CTS mesmo, salve bonde. Caçadores da trilha sonora e money. Cores e valores, flores e dólares. Nem sempre amores, nem dores, mariga, bora aí. Ananias, ligou e nós colou. Mil anos, fiz muito por amor. Só Deus sabe, mano, o que nós passou. E essa nave que o Jeff estacionou. Cê tá de cara com o ronco do motor. Véi, o que nos resta? É, vou mais hit nessas festas. É, tiro de trap na testa. Do jeito mesmo que a inveja detesta. Boy, vai, pula na bala. É, só cola na festa as cavala. Ó, oh, de conversa triste separa. Mira, aponta, foca e dispara. Pô! A Karena abandona o compromisso. A Karena abandona quem tá comigo. É só prosperar longe dos bigos. Põe na balança a cara com o fundo do Tatarapique. Che Guevara revolucionará com os camarada. Mano de quebrada da essência rara que não se compara. Botaram fogo no parquinho, mas não abandonei o circo. Fiz da vida festa, rave, as cavalas fechou comigo. Os panela que se acha o rei da selva, pra mim não passa de bico, cobra cega, cega. Fiz do rap minha floresta, pulando de gai igual macaco. Só não plantei bananeira pra ter feat com otário. Canta e vazite, na época que o hype não tinha treta. E você aí se achando seu bico de mamadeira. Chora neném que o bicho vai te pegar. Que é Jeff CTS botando as macacas pra cantar. Chora bebê, pode me ligar no outro dia. Só não vem se envolver porque nós é pederastia. Na bala, cai na minha reta. Que o pântano pega fogo, foco o alvo, disparo. Pipoca em bicho solto, abandono.